Demais, passou mal aqui. Herbie Hancock acabou de passar mal aqui. Vocês estão ouvindo aqui Rádio Zero, uma sensacional edição extraordinária. E Então é isso aí, galera. Vou botar uma coisa aqui mais palatável aqui, porque esse Herbie Hancock aqui pra mim passou mal. Vocês vão aqui ouvir agora Marcos Rosa Aventura. É isso aí, galera. Vocês acabaram de ouvir aqui Art White tocando Gimme Some of Yours. E agora vamos tocar aqui Sharon Jones. Essa sim sabe fazer o groove, tocando aqui The Deep Deep. Repara aqui na linguagem de preto que eles falam aqui no início. O cara fala assim o seguinte: aí, se eu vir usando uma tal de epidemia que tá rolando aí, que tá espalhando pelo mundo inteiro, não sei o que. E a mulher diz: qual é, rapaz? Isso aqui não é tal de epidemia, não. Isso aqui é o Dap Dip. Isso aqui é uma dança muito louca. Dança aí. Vamos lá, galera. Curte essa onda aí. Hey, baby! Did you hear about the new epidemic going around? Every man, woman and child is catching it. It's spreading from town to town. It's called the Dap Dip. And they say you get it in your pants. Oh, hell, Binky. That ain't no epidemic. That's a brand new dance. Você já imaginou dançar debaixo d'água? Eu não, mas pode crer que essa galera aqui do Parlamento já. Vocês estão ouvindo aqui Aquabug, mas o nome correto é Psycho Alpha Disco Beta Bio Aqua do Loop. segura a onda aí, galera. Isso aqui é um funk sinistro. Isso aqui é funk bizarro. Bizarro. E não é onda minha, não. Isso aqui é chamado realmente de funk bizarro. Isso aqui é parlamento. Vamos lá, galera. aí, galera. Eu nem queria tocar Parlamento, porque esse som mexe com os nervos da gente. Som visceral. Passa mal. Mas isso aí. Carnaval, tudo a ver. Se a escola de samba tocasse Parlamento, você pode crer, o negócio ia ser um sucesso. Eu vou tocar um negócio agora aqui mais tranquilo, assim, mais introspectivo. Hermeto Pascoal, na época que ele tocava aqui com um quarteto novo, Vim de Santana, isso aqui é um jazz brasileiro da pesada, vamos lá, galera. Segura a onda. isso aí, galera. Vocês acabaram de ouvir aqui Partido Alto, tocando aqui pela banda Azimuth. Isso aqui é um jazz brasileiro da pesada. Seguindo aqui por Mutantes, Tudo Foi Feito Pelo Sol, Psicodelia, Bom Dia Berlim, Boa Noite Brasil. Isso aqui é Rádio Zérima. Falou, galera. É isso aí, galera. Normalmente eu não toco assim as músicas repetidas do mesmo grupo e tal, mas vale a pena porque Mutantes a gente não ouve qualquer dia. Então vamos aqui na sequência, como Meu Refrigerador Não Funciona. Pode crer, sensacional, verão da porra aqui, o calor do caralho. Lá em Berlim, 0 grau, em Vitória, 40. aí, galera, vocês acabaram de ouvir aqui Filhos de Gandhi com Gilberto Gil e Jorge Ben. Psicótica essa dupla aqui, a galera realmente faz uma sonzeira muito doida. Essa música aqui tem 13 minutos, sem condição da gente tocar ela inteira, porque a galera entra numa onda que vocês não vão conseguir entrar agora, entendeu? Então é melhor a gente passar para a próxima. Então vou botando aqui vocês agora com De Saiô, vai, ó, voia com o Tsubishi, vai, ouve. Isso, galera, antes vocês ouviram De Savoia Combo tocando Jogaram um Caxangá, e agora vocês acabaram de ouvir Marva Whitney, You Got to Have a Job, If You Don't Work, You Don't Eat. E agora vamos ouvindo aqui na sequência um remix feito pelo Maroon 5 do Sly and the Family Stone. É isso aí, galera, Rádio Zerema. Sometimes I'm right, but I can be wrong. My own beliefs are in my song. The butcher, the banker, the drummer, and then makes no difference what group I'm in. Oh yeah, we are good. alma africana tem sido um motor da inquietação, da resistência, da transgressão. Há quatro séculos a alma africana tem sido um motor da inquietação, da resistência, da transgressão. O negro sempre quis sair do gueto, fugir da opressão, fazendo história, ganhando o mundo com estilo. E é assim que a alma africana sobrevive, com brilho e vigor, em todo novo continente. O africano foi levado pra sofrer no norte e gerou, entre outras coisas, o jazz, o blues, gospel, soul, rhythm and blues, funk, rock and roll. No centro o suor africano fomentou o mambo, o ska, a salsa, o calypso, a rumba, o reggae, o dub, raga, merengue, lambada, dancehall e muito mais. Mas é o ariano que ignora o africano, ou é o africano que ignora o ariano? Mas é o ariano que ignora o africano, ou é o africano que ignora o ariano? E ao sul, a inquietude africana fez nascer, entre outros beats, o bumba, o maracatu, o afoxé, o xote, o choro, o samba, o baião, o coco, a embolada. Entre outros, os Jackson e os Ferreiras, os Gonzagas e os Chininhas, as Lias, as Silvas e os Morenas. A alma africana sempre esteve no olho do furacão, Tetê no bacalhau, legítima e generosa transgressão. Maracatu, é hip hop, mestre Salu.